Essa aqui tem que estar preparado pra sofrer, hein? Quem sabe solta a voz, canta com a gente assim, ó. Bateu saudade, lembrei do tempo em que a gente se amou. Era verdade, eu nunca percebi, não dei valor. Agora entendo, porque você não quer voltar atrás. Eu tô sofrendo, o mesmo que você ou muito. Eu não sei te esquecer, volta logo pra mim. Me arrependi de tudo, dá o fim. Ainda gosto de você, eu não gosto de ninguém. Ainda gosto de você, o teu amor me faz tão bem. Eu não importo uma saída de você me libertar. E a solução da minha vida é a gente se acertar. Ainda gosto de você, eu não escondo de ninguém. Ainda gosto de você, o teu amor me faz tão bem. Eu não encontro uma saída de você me libertar. E a solução da minha vida é a gente se acertar. Guardo saudade, lembrei do tempo em que a gente se amou. Era verdade, eu nunca percebi, não dei valor. Agora entendo, porque você não quer voltar atrás. Eu tô sofrendo, o mesmo que você ou muito. Eu não sei te esquecer, volta logo pra mim. Me arrependi de tudo, dar o fim. Ainda gosto de você, eu não escondo de ninguém. Ainda gosto de você, o teu amor me faz tão bem. Eu não me encontro uma saída de você me libertar. E a solução pra minha vida é a gente se acertar. Ainda gosto, eu não escondo de ninguém. Ainda gosto de você, seu amor me faz tão bem. Eu não encontro uma saída de você me libertar. E a solução pra minha vida é a gente. Tem essa aqui também, ó. Já era, o nosso amor já era. Se acabou, e jeito pra tanta dor. É dar tempo ao tempo, e agora estou aqui perdido. Não vou mentir, silêncio, quero chorar. Eu tenho que desabafar. E quem sabe assim você não se arrepende. Meu Deus do céu, o que houve entre a gente? Há quanto tempo o teu corpo junto ao meu? Desprezar algo de um cara como eu, que hoje chora por você que me esqueceu. E chora por você que me esqueceu. E quem sabe assim você não se arrepende. Desabafar, meu Deus do céu, o que houve entre a gente? Hey! Yeah! Dá pra ser melhor. Quero muito mais coração. Desprezar o amor de um cara como eu, que hoje chora por você Acorda sem o teu corpo. O amor de um cara como eu, e hoje chora por você que me esqueceu. Que delícia! Já era. Que sequência!